Seção 11 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. Seção 11, capítulo 11. Um novo capítulo num romance parece-se como a nova cena de um drama. E ao subir o pano desta vez, o leitor imagine um quarto da hospedaria Jorge, em Millcote, com as paredes forradas dos acostumados papéis pintados, de desenhos, com tapetes, móveis, os enfeites da lareira, as estampas, não esquecendo os retratos de Jorge III e do Príncipe de Gales, e uma representação da morte de Wolfe. Tudo no estilo tradicional de uma hospedaria inglesa, iluminada por um lampião pendurado do teto e um fogo bem nutrido, junto ao qual, ainda de manto e chapéu, eu buscava agasalho contra o torpor e o frio de uma viagem de 16 horas. Fora um dia inclemente aquele, em que deixáramos Lawton às 4 da manhã e nos encontrávamos em Millcote, pelas 8 da noite. Leitor, apesar de instalada confortavelmente, não estava muito sossegada. Esperara que, ao parar a diligência, alguém me receberia, e por isso volvi olhares angustiosos em redor de mim, quando apeei do carro por meio da pequena escada que um criado trouxe para me facilitar a descida. Debalde ansiava por ouvir alguém pronunciar meu nome e por ver qualquer carruagem que me levasse a Thornfield. Mas nada, e ainda quando perguntei a um servente se ninguém tinha indagado por uma certa senhorita Eyre, deu-me resposta negativa. Por conseguinte, não houve remédio senão pedir um quarto particular. E aqui, pois, estou a esperar com toda a casta de dúvidas e apreensões a me perturbar as ideias. De certo, não se pode negar que ver-se inteiramente isolada neste mundo de Cristo e estar à mercê das ondas, sem bússola, incerta de poder alcançar o termo da viagem enquanto o porto de embarque já se tem fechado por mil tranquinhas, é uma sensação pouco invejável para uma noviça das coisas do mundo. Verdade é que o encanto da aventura suavizava estas impressões e o brilho reanima as energias. Mas, do outro lado, o temor apreensivo as perturba, e este medo tornava-se cada vez mais dominante em mim quando passou meia hora e eu ainda me vi sozinha. Resolvi tocar a campainha. Não há um sítio na vizinhança com o nome de Thornfield? Perguntei ao servente que acudiu à chamada. Thornfield? Não posso dizer, senhora. Vou perguntar no bar. Desapareceu, mas voltou em um instante. A senhorita se chama Eyre? Sim, senhor. Alguém a espera. Num pulo, peguei no regalo e no guarda-chuva e corri para o corredor. Um homem estava na porta aberta e, pelo lusco-fusco da rua mal iluminada, enxerguei indistintamente um carro com um cavalo. Essa será a sua bagagem, disse ele sem mais, quando me viu, apontando para o meu baú. É. Levantou-o ao veículo, que era uma espécie de aranha fechada. Subi. Antes dele me fechar lá dentro, perguntei quanto distava Thornfield. 6 milhas, pouco mais ou menos. Quanto tempo vai levar até lá? Talvez 1 hora e meia. Fechou a portinhola, trepou a boleia, partimos. O cavalo andava devagarzinho e deixava-me sobejo tempo para refletir. Eu estava contente de me achar tão perto do termo da viagem e, encostando-me no carro, se não elegante, de certo confortável, meditava à vontade. Concluindo pelo cocheiro e pelo carro, a senhora Fairfax não deve ser uma dama elegante. Ainda bem. Nunca viver entre gente de alta roda, senão uma vez, e dessa vez levar a vida miserável. Viverá ela sozinha com a menina? A ser assim, e sendo mais ou menos tratável, não terei dificuldade em me dar com ela. E para isso farei o que puder, ainda que, infelizmente, nem sempre basta fazer o melhor que se pode. Em Lawood, tomara esta resolução, cumprira e saíra-me bem. Agradara. Com a senhora Reed, pelo contrário. Os melhores esforços granjeavam-me só desprezo e repulsão. Oxalá a senhora Fairfax não seja uma segunda senhora Reed. De resto, não estou obrigada a ficar com ela. Venha o que vier, sempre poderei anunciar de novo. Baixei a janelinha para ver onde estávamos. Millcote distanciava-se cada vez mais. Julgando pelo número de luzes, devia ser um lugar de considerável extensão, muito maior do que Lawton. Estávamos, quanto podia discernir, em um como descampado. Mas mesmo aqui havia casas espalhadas sobre todo o terreno. A região era bem diferente da de Lawton, mais povoada, mas menos pinturesca, mais movimentada, mas menos romântica. Por causa do lamaçal da estrada e da noite enevoada, o meu condutor deixou o cavalo andar a passo todo o caminho, e suspeito com bom fundamento que a hora e meia se estendeu a duas. Por fim, o homem virou-se para me dizer: "Daqui ao nadim estaremos em Thornfield." Tornei a olhar para fora do carro. Passávamos justamente por uma igreja. Vi a torre maciça e baixa destacando-se do céu. O sino bateu um quarto. Enxerguei também uma estrada com luzes para cima de uma colina, demarcando uma aldeia e uma povoaçãozinha. Mais 10 minutos e o cocheiro desceu para abrir um portão duplo, que depois de passarmos se fechou com estrondo. Subindo devagarzinho uma ladeira, aproximamo-nos da frente comprida de uma casa. Só uma vela difundia um fraco brilho de uma janela saliente. Todas as demais estavam escuras. O carro parou à porta principal. Uma criada abriu-a, apeei-me e entrei. — A senhorita queira passar por aqui, disse a moça. Seguia através de um grande vestíbulo quadrado com portas altas para todos os lados. Introduziu-me em um quarto, cuja iluminação de fogo e vela quase me cegava, por contrastar tanto com a escuridão a que meus olhos se tinham habituado durante aquelas 2 horas. Quando, porém, minha vista acostumou-se à luz, apresentou-se-me um quadro de saudosa surpresa. Um aposento pequeno e bem agasalhado, com uma mesa redonda ao pé de um fogo alegre, uma cadeira de braços e costas altas de gosto antigo, na qual estava sentada a velhinha mais asseada que a imaginação podia pintar, vestida com coifa de viúva, saia de seda preta e avental de nívea musselina, ponto por ponto como eu fantasiara a senhora Fairfax, só de aspecto menos altivo e mais bondoso. Trabalhava em um ponto de meia, um gato grande espreguiçava-se aos seus pés. Em uma palavra, não faltava nada para completar o ideal mais refinado de conforto doméstico. Poder-se-ia conceber uma introdução mais animadora para uma nova preceptora? Não havia grandeza que oprimisse, nem altivez que embaraçasse. E quando afinal passei a soleira, a matrona se levantou e veio ao meu encontro com afável prontidão. — Como tem passado, minha amiga? Receio que tenha tido uma viagem enfadonha. João é tão pachorrento. Deve estar com frio, chegue-se ao fogo. A senhora Fairfax, suponho, disse eu. Sim, para a servir, que irá assentar-se. Levou-me a sua própria cadeira e começou a tirar-me o xale e desatar as fitas do chapéu. Pedi-lhe que não se incomodasse. Ora, essa não é nenhum incômodo, mas suas mãos estão quase geladas. Lia, prepare um cálice de vinho estomacal quente e corte uns sanduíches. Aqui tem as chaves da dispensa. E com estas palavras tirou da bolsa uma enfiada de chaves digna de uma boa dona de casa e entregou-a à criada. Então, venha mais para perto do fogo, continuou ela. Trouxe a bagagem, não trouxe? Sim, senhora, trouxe. Vou já mandar levá-la ao seu quarto, disse ela. E saiu apressurada. Trata-me como uma visita, pensei eu, pelo que ouvira do tratamento de governante. Estava longe de esperar uma recepção tão oposta à frieza e rija formalidade que temia encontrar. Mas não convém jubilar antes do tempo. A senhora Fairfax voltou e ela própria tirou da mesa os apetrechos de seus trabalhos e alguns livros para dar lugar à bandeja e serviu-me em pessoa o refresco que Lia trouxera. Fiquei bastante confusa ao ver-me objeto de maiores atenções do que jamais recebera. E isso por parte de minha ama e superiora? Como ela, porém, não parecia lembrar-se de fazer coisa alguma fora do ordinário, achei melhor aceitar tranquilamente os seus serviços. Terei o prazer de falar ainda esta noite com a senhorita Fairfax? Perguntei depois de ter provado o que me oferecera. O que disse, querida? Não ouço muito bem, respondeu a boa senhora, aproximando o ouvido da minha boca. Repeti a pergunta, com maior clareza. A senhorita Fairfax? Oh, quer dizer a senhorita Varens, pois Varens é o nome da sua futura educanda. Sim, então não é sua filha? Não, eu não tenho família. Estive para completar a primeira pergunta, inquirindo o que era dela, senhorita Varens, mas lembrei-me que era descortesia fazer muitas perguntas. De mais a mais, não poderia deixar de o saber com o tempo. Sinto-me tão feliz, prosseguiu ela sentando-se e tomando o gato no regaço. Estimo tanto a sua vinda. Agora tenho uma companheira. Será perfeitamente agradável viver aqui. Com isso não quero dizer que a nossa gente me seja aborrecida, pois Thornfield é um belo, antigo solar, talvez algo descuidado nestes últimos anos, mas ainda assim é sempre uma residência de nome. Porém, a senhorita Joana entenderá que, estando só, a gente, no inverno, se deve sentir oprimida em quaisquer compartimentos, por finos que sejam. Digo, só, pois não nego que Eli é uma moça simpática e João e sua mulher são pessoas honradas em todos os sentidos. Mas, sabe, são apenas criados e, por conseguinte, para se não perder a autoridade, devem se manter a certa distância e nunca tratá-los como iguais. Ora, imagine, no inverno passado, e não pode deixar de se lembrar que foi um inverno muito rijo, em que, quando não caía neve, chovia e ventava, em todo aquele inverno, de novembro até fevereiro, não entrou na casa nenhum ser vivo, afora o açougueiro e o carreteiro. Até me tornei melancólica, por ficar sozinha noite sobre noite. De vez em quando, chamava Lia para me ler qualquer coisa, mas a coitadinha não gostava da tarefa, achava-se constrangida. Na primavera e no verão passa-se melhor. O sol e os dias compridos fazem tanta diferença. Demais, além de chegar a senhorita exatamente em começos de outono, veio há poucos meses a pequena Adélia Varens com a Aia. E sabe, uma criança traz tanta vida para uma casa. Agora sim, ficarei bem alegre. Meu coração encheu-se de simpatias para com a matrona que me falava tão amavelmente. Puxei a cadeira para mais perto dela e protestei-lhe os meus mais sinceros desejos de que a minha companhia se lhe tornasse tão agradável como ela esperava. Mas não a quero deter demais esta noite, disse ela. Vai para as 12, a senhorita Joana viajou todo dia, deve sentir-se fatigada. Vou mostrar-lhe o quarto de dormir. Mandei aprontar o quarto vizinho ao meu. Apesar de pequeno, há de gostar dele mais do que de um da frente da casa. Estes, embora com os móveis mais finos, são tão sombrios e desertos. Eu, por mim, nunca durmo neles. Agradeci-lhe a escolha acertada e, como estivesse muito cansada com a longa viagem, pedi licença para me retirar. Ela pegou na vela e eu seguia. Primeiro foi ver se a porta principal estava ferrolhada. Depois, tirando a chave da fechadura, subiu a escada. Os degraus eram de carvalho. A janela alta pela qual se iluminava a escada e o corredor comprido para o qual se abriam as portas dos quartos de dormir pareciam antes pertencer a uma igreja do que a uma casa particular. Um ar frio e bolorento invadia toda a passagem, sugerindo a impressão de uma vasta solidão. E só me reanimei quando, entrando no meu quarto, o achei de dimensões modestas, imobiliado em um estilo moderno e singelo. Depois da senhora Fairfax me ter dado as boas noites, fechei a porta e examinei com vagar o quarto. Enquanto o aspecto do saudoso aposento apagava em parte a sensação lúgubre que me evocara o vasto vestíbulo e a escura escadaria monumental, ficava cada vez mais cônscia de que, depois de um dia de cansaço e angústias, entrava por fim num porto seguro. Meu coração transbordou de sentimentos de gratidão. Ajoelhei-me ao pé da cama e dei graças àquele a quem se deve todo o agradecimento, sem me esquecer de pedir o socorro preciso na senda que haveria de pisar, e força para me mostrar digna da bondade que se me oferecia tão francamente antes de a ter merecido. Aquela noite meu leito não teve espinhos, meu quarto nenhum tremores. Exausta e contente, dormi logo, profundamente. Quando acordei, era alto dia. Então, mais do que na véspera, descobri quão belo e saudável era o meu quarto, O brilho do sol entrando pelas cortinas de fino estofo refletia-se nas paredes recentemente forradas e nas cores vivas do tapete macio. Tudo diferente das tábuas nuas e muros salpicados de Lawood. Expandiu-se meu espírito com essa vista, pois quem negará que as aparências impressionam sumamente a mocidade? Imaginei que encerrava uma nova época da minha vida, a qual, a par de espinhos e trabalhos, havia de brindar com flores e prazeres. Minhas faculdades, estimuladas pela mudança do cenário e a esperançosa novidade do ambiente, estavam todas em agitação. Não posso definir que felicidade elas esperavam, não daquele dia nem daquele mês, mas sim de um período do vago futuro. Levantei-me e vesti-me com esmero. Embora obrigada a ser despretensiosa, pois não tinha nenhum artigo de vestuário ou ornamento que não fosse de extrema simplicidade, empenhava-me, por natural, em ser cuidadosa, e nunca fora meu hábito esquecer-me ou não importar-me da impressão que fizesse. Muito pelo contrário, sempre me esforcei por fazer a melhor impressão possível para agradar, quanto a falta de beleza me permitisse. Às vezes ficava mesmo sentida, por não ser mais bonita. Desejava ter faces róseas, nariz direito, boca pequena e rubicunda. Cobiçava ser alta, esbelta e bem desenvolvida. Pesava sobre mim o ser tão pequena, tão pálida e de feições tão irregulares e acentuadas. E qual a razão destas aspirações e cuidados? Seria difícil dizê-lo agora, pois nem então, embora tivesse uma razão bem lógica e natural, teria sido capaz de analisá-la. Entretanto, depois de me assentar perfeitamente, compondo o lencinho branco de pescoço, julguei que estava preparada para me apresentar à senhora Fairfax e que a nova aluna não tinha que recuar com a antipatia da minha pessoa. Abri a janela, passei mais uma vez revista as minhas coisas e ao tocador e aventurei-me a sair do quarto. Atravessando a galeria longa e atapetada, desci os encerados degraus de carvalho, entrei no salão e parei alguns minutos para ver os quadros nas paredes, um dos quais representava um homem sombrio, armado de couraça, um outro, uma senhora com cabelos empoados e um colar de pérolas. Admirei o lustre de bronze, pendurado no teto, a grande pêndula, cujo estojo de carvalho era esquisitamente lavrado e preto como ébano pela idade por muito esfregar, tudo se me impunha como grande e rico, pois ainda não estava acostumada a nada de grandioso. A porta envidraçada do salão estava meia aberta. Transpus a soleira e encontrei-me fora com uma belíssima manhã de outono. O sol matinal brilhava sereno sobre o mato já amarelado e os campos, que ainda conservavam a verdura viçosa. Avancei pela relva para gozar a vista geral do solar. Tinha 3 andares, de proporções, se não vastas, ao menos consideráveis, era residência de cavalheiro, não castelo de fidalgo, embora uma coroa de ameias lhe desse um aspecto romântico. A frente cinzenta destacava-se favoravelmente do arvoredo escuro no fundo, de onde os filhotes de habitadores alados se atreviam com alarido fazer os primeiros ensaios de voo. Adejavam por cima da relva e da tapada para descerem a um prado extenso, separado de nós por uma cerca. Fileiras de imponentes espinheiros bordavam o terreno, oferecendo com seus nós e copas, como de carvalhos, interpretação cabal ao nome do solar. Mas além, erguiam-se outeiros, não tão altos como os de Lawood, nem tão escarpados, nem tão parecidos a barreiras que nos separassem do mundo de fora. Eram colinas tranquilas e ermas que com abraço brando fechavam Thornfield em uma reclusão qual nunca esperara encontrar tão perto de uma localidade vila buliçosa como Millcote. Uma povoaçãozinha, meio escondida pelos arvoredos, estendia-se pela encosta. A igreja do distrito, meio distante, notava-se pela torre, que se elevava por cima de uma eminência entre a casa e o portão do parque. Demorava-me ainda a gozar o aspecto pacífico e o ar agradavelmente fresco, a ouvir os corvos crocitar, a contemplar a extensa fachada da casa e a ponderar quão espaçosa a residência era para uma matrona habitá-la sozinha, quando esta mesma senhora assomou à porta. — Olá, já de pé! — exclamou ela. — Vejo que é madrugadora. Aproximei-me dela e fui recebida com um beijo afável e um aperto de mão. — Está gostando de Thornfield? — perguntou. Respondi-lhe que me agradava muito. — Tem razão — retrucou, É um lugar bonito, mas receio que ficará em abandono cada vez maior se o Sr. Rochester não resolver voltar e fixar a residência aqui, ou ao menos não visitar-nos mais a miúdo. Grandes casas e parques senhoris requerem a presença do dono. O Sr. Rochester? Quem é ele? O dono de Thornfield. Não sabia que se chamava Rochester? Pudera, se nem lhe ouvira o nome, mas a velhinha parecia supor que a existência dele era um fato universalmente conhecido e com o qual toda a gente, indistintamente, devia estar familiarizado. Pensei que Thornfield pertencesse à senhora. A mim? Ora, criança, que ideia! A mim! Eu sou somente a administradora. É verdade que sou uma parente distante dos Rochester por parte da mãe, ou pelo menos meu marido o era. Este administrava, como cura, aquela pequena aldeia da colina, e a igreja, fora do portão, era dele. A mãe do Sr. Rochester assinava Fairfax e era prima segunda de meu marido. Nunca, porém, presumi nada deste parentesco. Enfim, não significa nada para mim, que me considero tão somente administradora como qualquer outra. O meu amo é sempre cortês para comigo e não espero mais dele. E a menina, minha discípula? É a pupila do Sr. Rochester, o qual me incumbiu de achar uma preceptora para ela e pretende educá-la nesta casa. Aí vem ela com a sua Bonnie, como a chama. Assim se esclareceu o enigma. Esta viúva afável e bondosa não era nenhuma grande senhora, mas uma dependente, como eu. Nem por isso gostei menos dela. Pelo contrário, fiquei ainda mais satisfeita. A igualdade entre nós era real, não o resultado de condescendência de sua parte. Ainda bem, a minha posição tornava-se tanto mais desembaraçada. Enquanto meditava sobre esta descoberta, uma menina pequena, seguida pela aia, veio correndo sobre a relva. Observei minha educanda, que primeiramente nem deu por minha presença. Era muito criança, talvez tivesse 7 ou 8 anos, franzina, de rosto pálido e sumido, e de uma abundância de cabelo que lhe caía em grossas madeixas até a cinta. — Bom dia, senhorita Adélia, disse a senhora Fairfax. — Venha cumprimentar a senhora que há de educá-la e fazer da menina, com o tempo, uma senhora. — Se lá uma governante, disse a menina apontando para mim e falando com sua aia, a qual respondeu. — Mais oui, certainement. — São estrangeiros? Inquiri, admirada de os ouvir falar em francês. — A aia é estrangeira e a Adélia nasceu no continente e, quanto sei, nunca o deixou até há 6 meses. Quando chegou, não sabia falar uma palavra de inglês. Agora manejam um pouco. Mas eu não a entendo, por intrometer tanto francês. Não duvido, porém, que a senhorita Joana a compreenda. Tivera a boa sorte de estudar francês com uma senhora francesa e de me ter esforçado por conversar com Madame Pierrot sempre que se oferecer ensejo, e de ter decorado um pequeno trecho cada dia daqueles 7 anos, esmerando-me em imitar o acento e a pronúncia da mestra. Adquiriram certo grau de desembaraço e correção, de sorte que não tinha que temer qualquer perplexidade com a senhorita Adélia. Ela veio e deu-me a mão, quando ouviu que era sua preceptora, e enquanto eu a levava ao almoço, dirigia-lhe algumas frases em sua língua materna. Ao começo respondeu por monossílabos, mas depois de nos termos assentado à mesa e ela me ter observado por alguns minutos com seus grandes olhos pardos, começou de repente a tagarelar. — Oh! — gritou em francês. — A senhora fala minha língua tão bem como o Sr. Rochester. Agora eu e Sofia poderemos falar com a senhora como com ele. Sofia há de gostar disso, pois os outros não a entendem. E a senhora Fairfax é toda inglesa. Sofia é minha aia. Veio comigo sobre o mar em um navio grande com uma chaminé que deitava muita, muita fumaça. E eu estava com enjoo. E assim também estava Sofia e estava o Sr. Rochester. Este deitava-se no sofá em um quarto bonito chamado salão. E Sofia e eu tínhamos camas pequenas em outro compartimento. Quase caí da minha queira como uma concha. E, senhora, então, como é que se chama? É. Joana é. É? Ah, para isso nem se pode pronunciar. Ora, o nosso navio parou de manhã, ao despontar do dia, em uma cidade muito grande, vastíssima, com casas sombrias e denegridas, tão diferente da cidade bonita e asseada de onde viéramos. E o Sr. Rochester, seguido de Sofia, desembarcou, levando-me nos braços por sobre a prancha, e todos subimos em um carro que nos transportou a uma casa grande e bonita, maior e mais distinta do que esta. Chamam-na hotel. Paramos aí quase uma semana. Eu e Sofia dávamos passeios todos os dias em uma praça cheia de árvores. E havia ali muitas crianças e um tanque com aves bonitas, as quais eu dava migalhas a comer. A Joana entende quando ela fala tão depressa? Perguntou a senhora Fairfax. Entendia-a perfeitamente, pois eu estava acostumada à língua volúvel da Madame Pierrot. A boa senhora continuou. Desejava que lhe fizesse algumas perguntas a respeito de seus pais. Queria saber se tem recordações deles. Interroguei-a. Adélia, com quem vivia quando morava naquela cidade bonita e asseada de que falou? Faz muito tempo vivia com mamãe, mas foi ela ter com a Virgem Santa. Mamãe ensinava-me a dançar e cantar e declamar versos. Grande número de senhores e senhoras visitavam mamãe e eu costumava entretê-los cantando, sentado nos joelhos de um deles. Oh, quanto gostava daquilo! Não quer ouvir-me cantar? Como tínhamos acabado o almoço, permiti-lhe que nos desse uma amostra da sua arte. Descendo da cadeira, veio trepar sobre meus joelhos e, pondo as mãozinhas com afetada modéstia, sacudindo as tranças para trás e levantando os olhos ao teto, começou a cantar. Era uma canção de uma ópera em que uma senhora abandonada, depois de lamentar a perfídia de seu amante, evoca o orgulho em seu socorro, ordena a criada que a enfeite das joias mais brilhantes e das vestes mais ricas, e resolve encontrar o falso na mesma noite, no baile, e provar-lhe por sua alegria quão pouco importava a deserção. Que assunto estranho para uma criança! Mas suponho que o ponto estava em ouvir os suspiros de amor e ciúmes gorjeados por lábios infantis. Que mau gosto! Assim ao menos julguei eu. Adélia cantou a cançoneta com boa modulação e com a ingenuidade dos seus anos. As últimas notas pulou do meu joelho e disse: Agora, mademoiselle, vou recitar-lhe uma poesia. E tomando atitude, principiou: La Ligue des Rats. Fable de La Fontaine. E declarou o trechozinho com uma atenção ao acento e à pontuação, com uma inflexão de voz e a propriedade de gestos que será difícil encontrar em crianças daquela idade, prova de que a menina tinha sido ensinada com grande esmero. Foi a mamãe que lhe ensinou essa fábula? Perguntei. Sim, era exatamente deste modo que ela declamava. Qu'avez donc, lui dit un de ses rats, parlez. Fazia-me erguer a mão, assim, para me lembrar que devia levantar a voz à pergunta. Agora, quer que dance? Não, basta por agora. E depois da mamãe ir ter com a Virgem Santa, como Adélia diz, com quem morou? Com a senhora Frederica e seu marido. Ela cuidava de mim, mas não era parenta minha, e acho que era pobre, pois não tinha casa tão bonita como mamãe. Não fiquei muito tempo com ela. O Sr. Rochester perguntou-me se eu gostava de viver na Inglaterra e disse que sim, porque eu conhecia o Sr. Rochester antes do que a senhora Frederica e ele se tinha mostrado bom para mim e dera-me vestidos bonitos e brinquedos. Mas já se vê, ele não guardou sua palavra. Trouxe-me para cá, voltou, porém, para a França e nunca mais o vi. Depois do almoço, Adélia e eu retiramo-nos à biblioteca, a qual, segundo as direções do Sr. Rochester, devia servir de aula. A maior parte dos livros estava fechada por trás das vidraças. Só um armário ficara aberto e continha tudo de que podia precisar para estudos elementares e mais uns poucos volumes de literatura amena, poesias, biografias, viagens e alguns romances. Suponho que o dono achava isto suficiente para o uso particular de uma governante. E, de fato, fiquei bem contente, porque, comparado com as escassas migalhas que de vez em quando tivera a sorte de desfrutar em Lawood, parecia oferecer-se-me lá alta mesa de entretenimento e instrução. No mesmo quarto havia um piano de gabinete, inteiramente novo e de timbre superior, como também dois globos. Achei a minha discípula bastante dócil, mas avessa ao trabalho. Não estava acostumada a qualquer ocupação metódica. Senti, porém, que seria indiscreto apertá-la demais no princípio. E assim, depois de lhe ter falado muito e alcançado que estudasse um pouco, até quase meio-dia, dei-lhe licença de voltar para a aia. Quis empregar o tempo que restava até o meio-dia em desenhar para ela alguns esboços fáceis e dirigi-me ao meu quarto para buscar a pasta e os lápis quando ouvi a voz da senhora Fairfax. Julgo que basta de estudo para esta manhã. Ela estava ocupada em um quarto cujas portas dobradiças ficavam abertas. Entrei. Era um salão espaçoso e imponente, com cadeira cor de púrpura, cortinas e alcatifas turcas, paredes forradas de nogueira sumamente artística, toda iluminada por uma janela riquíssima de vidro pintado, teto alto de pinturas. A senhora Fairfax acabava de desempoar alguns vasos de espátula purpúreo colocados em um aparador. — Que bonita sala! — exclamei ao ver todo aquele luxo. Nunca tinha visto nada que se comparasse com aquilo. — Pois esta é a sala de jantar. Acabo de abrir as janelas para deixar entrar um pouco de ar e sol. Aliás, em quartos desabitados, tudo se torna úmido. Por isso mesmo, a sala próxima, que serve para as reuniões, oprime como subterrâneo. Apontou, dizendo estas palavras, para um arco largo correspondente à janela e atapetado com uma cortina tireuse colhida nas braçadeiras. Subindo eu a este arco por dois degraus, imaginei ter descoberto uma morada de fadas. Tão brilhante parecia a meus olhos noviços o quarto além. Entretanto, era apenas uma luxuosa sala de visita. Encerrando um boudoir, ambos alcatifados, com tapetes brancos, entretecidos de grinaldas luzidias de flores, o teto nível dos compartimentos era trabalhado em moldura de uvas e parras, cor de marfim, debaixo das quais contrastavam como fogo as cores carmesim e púrpura dos canapés e otomanas, enquanto os adornos na marmórea escarpa da chaminé eram de vidro rubi boêmio e tudo multiplicado e reforçado pelos cristalinos tremós em uma mistura mágica de neve e fogo. Ora, em que apuro a senhora mantém estas salas? Disse eu admirada. Não há pó, nem capa, nem coxins. A não ser pelo ar frio, devia-se julgar que servissem todos os dias. Pois não. A senhorita Joana deve saber que as visitas do senhor Rochester, embora raras, são sempre repentinas e inesperadas. E como notei que não lhe agradava achar tudo enfronhado e toda a criadagem uma zafama para pôr as salas em ordem, resolvi conservá-las sempre de prontidão. Então o senhor Rochester é exigente? Não quero dizer isso, mas tem os gostos e hábitos de um cavalheiro e deseja que as coisas sejam administradas de conformidade. A senhora gosta dele? A gente, em geral, gosta dele? Por que não? Sua família sempre tem sido muito respeitada aqui. Quase todo o território na vizinhança, tudo que se vê daqui, pertence aos Rochester, desde tempos imemoriais. Bem, mas abstraindo das suas possessões, a senhora gosta dele? Da pessoa dele? Eu, por mim, não tenho motivo senão para gostar dele. E vejo que os rendeiros o estimam como um patrão justo e liberal. Ele, porém, nunca se mete muito com eles. E não tem suas particularidades? Em uma palavra, qual é o seu caráter? Ah, o caráter dele é sem mancha. Quanto sei. É talvez um pouco esquisito, o que pode originar-se de ele ter viajado muito e visto grande parte do mundo. Posso dizer que é atilado, mas nunca conversei muito com ele. E afinal, não tem alguma coisa de particular? Não poderia dizer. De fato, não saberia descrevê-lo, pois nada nele dá na vista. Não tem nada de estranho e, contudo, sente-se alguma coisa indefinível, quando fala com a gente. Não se atina se está sério ou a gracejar, se está contente ou não. Parece que ninguém o pode sondar. Eu, ao menos, não posso. Porém, isso não tem importância, assim como assim é um excelente patrão. Eis toda a informação sobre o amo de ambas que pude tirar da senhora Fairfax. A gente que parece não ter nem a mínima habilidade de esboçar um caráter ou em observar e descrever os pontos salientes, seja de pessoas, seja de coisas. A boa senhora estava evidentemente compreendida nesta classe. O meu interrogatório embaraçara-a sem lhe fazer revelar nada de novo. A seus olhos, o senhor Rochester era um cavalheiro, um proprietário de grandes bens de raiz, mais nada. Ela não inquiria nem pesquisava mais nada e ficava evidentemente admirada de que eu desejasse obter uma noção mais definida da sua identidade. Ao sairmos da sala de jantar, ela propôs mostrar-me as outras partes da casa. Seguia a escada acima, escada abaixo, louvando e admirando, pois tudo era bem arranjado e bonito. Os espaçosos quartos da frente achei-os excepcionalmente grandiosos e alguns no terceiro andar, posto que escuros e baixos, despertaram o meu interesse por seu ar de antiguidade. Os móveis, outrora apropriados aos compartimentos inferiores, haviam sido, com as mudanças das modas, removidos para lá, e a luz fraca que entrava pelas estreitas janelinhas descobria nos camas de 100 anos armários de carvalho e nogueira, parecidos com a Arca da Aliança, pelas estranhas gravuras de palmeiras e cabeças de querubins, filas de cadeiras veneráveis, estreitas e de costas altas, mochos ainda mais arcaicos, em cujos assentos forrados ainda se descobriam restos de renda meio apagadas, tecidas por dedos que voltaram ao pó havia mais de 2 gerações. Estas relíquias davam ao terceiro andar de Thornfield o aspecto de uma morada do passado, de um santuário de memórias. Durante o dia, teria gostado do silêncio, do lusco-fusco, da esquisitice deste retiro, mas por nenhuma coisa do mundo teria preferido o repouso de uma noite em um daqueles leitos largos e cerimoniosos, dos quais alguns eram fechados em alcovas, outros sombreados por antigas cortinas inglesas de grosso trabalho em relevo, representando flores estranhas e pássaros mais estranhos, e ainda seres humanos muito mais estranhos. Em verdade, tudo isto teria feito uma impressão mais que estranha ao lúrido vislumbre do luar. — Alguns criados dormem aqui? — perguntei. — Não. Eles ocupam uma série de pequenos compartimentos nos fundos. Aqui não dorme ninguém. Pode-se dizer que se houvesse doentes em Thornfield Hall, aqui deveria ser a guarida deles. Assim também acho. Então por aqui não há espíritos? Não que eu saiba, disse sorrindo a senhora Fairfax. Nem qualquer lenda ou conto a respeito? Acho que não, embora digam que os Rochester foram em seus tempos uma casta de homens violentos. Mas isso mesmo pode ser a razão de agora descansarem tão quietos em suas covas. Sim, que durmam bem, depois de uma vida buliçosa, murmurei. Aonde vai agora, senhora Fairfax? Perguntei, pois ela pusera-se novamente a andar. Para cima, ao Belvedere. Não quer apreciar a vista que de lá se goza? Acompanhei-a por uma escada muito estreita até o sótão, de onde, por meio de uma escadinha, saímos a um alçapão à plataforma. Estávamos agora à mesma altura da colônia dos corvos e pudemos examinar-lhes os ninhos. Debruçada sobre as seteiras e olhando para baixo, apanhei uma vista geral do senhorio que se estendia aos nossos pés como um mapa. A relva lisa como veludo cercava a base cinzenta do solar, o campo largo como um parque, matizado por árvores velhas, a mata escura e amortecida e dividida por uma vereda, aparentemente coberta por uma vegetação de musgos que a fazia mais verde do que as próprias árvores. A igreja fora do portão, a estrada, os outeiros pacíficos, tudo repousando ao sol de outono. O horizonte limitado por um céu tranquilo de azul jaspeado de branco como de pérola. Nenhuma feição extraordinária e, contudo, extremamente agradável. Quando me retirei pelo alçapão, a custo enxerguei o caminho escada abaixo. O sótão parecia negro como um subterrâneo em comparação com aquele arco aéreo que estivera a contemplar, e com o cenário de matas, prados e outeiros banhados na luz do sol. A senhora Fairfax assegurara o alçapão, atrasou-se um pouco, enquanto eu procurei as apalpadelas, a saída do sótão, e comecei a descer pela escada estreita ao terceiro andar. Demorei-me na comprida passagem que separava os quartos da frente dos do fundo da casa. Era longa, baixa, meio escura, por ter uma só janelinha na distante extremidade, e com as duas fileiras de portas pequenas e fechadas, assemelhava-se a um corredor do castelo de Barba Azul. Estava assim a adiantar de manso, quando o som que menos esperava ouvir, em uma região tão sossegada, feriu meus ouvidos. Um riso. E era um riso curioso. Claro, seco, pesaroso. Parei. O ruído cessou, mas só por um instante. Começou de novo e com mais força, que a princípio tinha sido muito baixinho, embora distinto. Terminou em uma gargalhada clamorosa, acordando o eco em cada quartinho, posto que se originara em um só, e eu teria sido capaz de indicar a porta de onde as vozes tinham prorrompido. — Senhora Fairfax! — gritei, porque ouvi descer a escada. — Percebeu a gargalhada? Quem é que ria assim? — Uma das criadas, provavelmente — respondeu ela. — Talvez a Grace Poole. — Ouviu-a? — tornei a perguntar. — Pois não, distintamente. Ouço-a muitas vezes. Está a costurar em um destes quartos. De vez em quando Lia está com ela, e então costumam fazer grande alarido. O riso repetiu-se agora, em acentos quebrados e baixos, como que silabados, terminando em um murmúrio estranho. — Grace! — chamou a senhora Fairfax. Eu, para dizer a verdade, não esperava que qualquer Grace houvesse de responder, porque o riso tinha sido tão trágico, tão desnatural, tão sem graça, como nunca riso algum se ouvira. E só por ser o meio-dia e porque nenhuma aparição de espectro tinha acompanhado a caquinada curiosa, não fui presa de um medo supersticioso. O que logo após sucedeu, porém, demonstrou-me quanto tinha sido ingênua em me ter deixado dominar por uma sensação menos calma. A porta mais chegada de mim abriu-se e saiu uma criada, uma mulher entre 30 e 40 anos, pessoa robusta, espadaúda, de cabelo ruivo e feições duras e assaloiadas. Teria sido difícil conceber uma aparição menos romântica e menos de alma do outro mundo. — É muito barulho — disse a senhora Fairfax. — Lembre-se das direções. Grace fez uma mesura e voltou ao quarto. — É uma pessoa que empregamos em trabalhos de costura e ajuda a Lia no asseio da casa — continuou a viúva. — Ela não é sem sinões, em um e outro ponto — mas ainda assim serve. A propósito, como passou esta manhã com a nova aluna? A conversação assim declinada para Adélia ficou nisso, até chegarmos às regiões claras e alegres de baixo, onde a menina correu ao nosso encontro, exclamando — Madame, vous êtes servie! E logo ajuntou — J'ai bien faim, moi! O jantar estava pronto, esperando-nos no quarto da senhora Fairfax. Fim do capítulo 11.